louco, alucinado, cercado de ilusões. Vou entrar na sua mente, resgatar pelas emoções. A loucura vem agora na ideia sonora, te fazendo de presa. Seu raciocínio está lento, vai ter uma surpresa com certeza. Overdose é devagar, acabando com os neurônios. Mas meu crânio, manicômio, te socorre com impacto sônico. Você, sendo pobre como eu, com sonhos de fama, carro e mulher, mas pra conquistar, acaba fazendo pacto com Lucifer. Diferente de mim, tu tá que abandona esses sonhos de repente. Pois conheci Jesus, ele me fez um homem consciente. Escravos do sistema que pela ganância morrem no crime, ao invés de lutar nessa vida, nesse ringue, onde o adversário enfrentasse umas barreiras no caminho. A rosa, com toda a sua beleza, atrai mas sem espinhos. Não se esqueça, nocautei as drogas, as armas, o mal que vem do inferno. Desse holocausto urbano, é quente até no inverno. Mundo moderno fica ausente, transparente. Patifaria não me ilude, não entra na mente. Terra dos reis, onde a honestidade está em extinção. Falsidade aumenta cada dia, corroendo o coração. Mas, um dia, os versos do poeta serão consagrados. Espero que aconteça antes que o mundo tenha acabado. Com esperança, imaginação, fértil como de criança. Se concorda comigo, irmão, entre nessa dança. Na sinceridade, ditando as verdades que vem do pensamento, se relacionando com a alma, que liberam assim os sentimentos. Mas aqui o jogo é duro, sem amolecer o coração de ninguém. É que já perdi as contas de quantas vezes já disse amém. Pelos manos que se foram, pelos manos que estão morrendo, quem sofre é a família com a perda que destrói por dentro. A lembrança é o retrato pendurado na parede, a vida que virou história. Mas um rapaz comum que não completou sua trajetória. A paz nunca existiu, é um sonho construído por inocentes que esqueceram que ela tomou o bote da serpente. Mas mesmo assim a busco lá do interior da alma. Felizmente poeta sincero tem calma, não puxou gatilho, pelo contrário tem esperança. Seguirá assim até o caixão fechar a tampa, viajando nos dizeres, atravessando outra dimensão do abstrato surreal. Te dou o liga certo, irmão, sentindo a brisa do vento. Uma pausa nesse tempo, dando uma tragada pra sentir um bom momento. A paranga calmaria nessa selva de concreto, onde a moda é tentar ser o mais esperto. Não me importo, me revolto com o superstar, superman. Mas enquanto cês estão indo, eu tô voltando a mais de 100, procurando os caras que iriam mudar as coisas com seus fatos. Mas o tempo se foi, percebi que isso não passou de boatos. Mas o tempo se foi, percebi que isso não passou de boatos. Boatos. Boatos. Boatos. Boatos.